deserto a multidão clamou. Compaixão no olhar de Jesus brotou. Sete pães em suas mãos, graças ele deu, e o milagre começou. Alcofas cheias, todos saciados, teu amor nos sustenta, nunca abandonados. Oh Senhor, tu és o pão que dá vida, nos alimenta, nossa alma querida. Em ti encontramos a verdadeira paz, te seguimos, ó Cristo, sempre mais. Cegos que vêm, corações que se abrem, no caminho a verdade nos abraça. Quem dizes que eu sou? A pergunta ecoa. Tu és o Cristo, a nossa esperança boa. Tomamos a cruz, seguimos teus passos. Em ti, Senhor, encontramos abraços. Oh Senhor, seguimos, ó Cristo, sempre mais. Retira-nos, Senhor, da dúvida e do medo, que a nossa fé se firme em teu enredo. Na glória do Pai, com anjos a cantar, em cada coração teu amor a brilhar. Oh Senhor, tu és o pão que dá vida, nos alimenta, nossa alma querida. Em ti encontramos a verdadeira paz, te seguimos, ó Cristo, sempre mais. Portuguese worship.